mesmo que me aperte essa sensação sem nome ou que me faça engolir a seco. A minha sede é de Angela, Angela, Angela. Oh, quantas vezes eu me quis negar, mas o meu rio só corria em direção ao mar, em direção ao mar de Angela, oh, Angela, Angela. Toma do meu leite agora o gosto da minha vitória. Achava o rei do fogo e dos trovões, eu assisti meu trono desabar, cedendo às tentações, às tentações de Angela, Angela, Angela. Oh. Erguida para a guerra com toda a fúria que ela encerra. No entanto, no entanto, é tão doce pra Angela, Angela.